CD 16. Capítulo 16. Ana acordou com o bater na porta. Era cedo ainda. Lucas já tinha saído para cuidar das coisas da vila e da nova jornada que se aproximava. Isso significava que ela teria de levantar e deixar o calor das cobertas para atender o visitante. Bateram novamente. Já vai, gritou a médica. Ana foi até a penteadeira e ajeitou o cabelo. Passou no banheiro e escovou os dentes rapidamente. Lavou o rosto e secou-o. Detestava ter de atender à porta logo após pular da cama. Lembrava-se da cara amassada de sono que via nos rostos das pessoas aos domingos, quando acompanhava sua mãe na incansável missão de levar a palavra da Bíblia aos impuros. Pensava na mãe quando abriu a porta. Oi, Ana, sorriu Marisa do lado de fora. Ana arqueou as sobrancelhas, encarando a enfermeira do HGSV. Chegou a sua vez, doutora. Que é isso? Indagou, vendo a colega do hospital entrando com uma cesta térmica. Só estou cumprindo ordens, ordens suas. Ana passou as mãos sobre as pálpebras que cobriam seus olhos cinzentos que ardiam com a entrada súbita de luz solar. Que é isso? Marisa abriu a cesta térmica, deixando à mostra vários tubinhos de vidro, devidamente tapados, etiquetados e identificados. Vou te recomendar um neuro amigo meu, doutora. A senhora dá um comando 2 dias atrás e já está esquecendo? Ou está precisando de um médico ou de um café forte? Café forte, Marisa, café, disse a médica, indo para a cozinha para colocar água no fogareiro elétrico. Ainda não acordei. O fogareiro movido a eletricidade era artigo de luxo. Poucas pessoas em São Vítor podiam ter um em casa. A energia elétrica era destinada a praticamente todas as residências, mas o controle do consumo era rigoroso e racionado. Ana voltou para a sala e viu Marisa preparando uma seringa. Que é isso, Marisa? É a coleta geral de exame de sangue que a senhora solicitou. Todas as mulheres, a senhora foi bem clara, todas as mulheres. É, mas sem mais. Até onde eu posso ver, a senhora é mulher. É médica, é chata às vezes, chefe bicuda, mas primeiro de tudo é mulher e tem de fazer. Tá, Marisa, resmungou a médica impaciente. Só acho que você podia ter esperado eu chegar ao hospital. Eu já estava aqui na sua vizinha mesmo. Como sei que o bonitão do Lucas está com os homens no galpão dos soldados, sabia que não ia interromper nada, completou com um sorriso malicioso no rosto. Ana retribuiu o sorriso. Sua boba, boba e invejosa. Ai, reclamou a médica quando a agulha entrou na pele. Segundos depois, Marisa, ainda brincando com a colega, retirava o tubo de vidro da seringa e etiquetava, colocando-o junto com as outras amostras. Bem, para você não preciso explicar, né? O resultado do beta sai amanhã. Eu mesmo te levo, ok? Depois eu é que sou bicuda. Pode deixar que eu mesmo passo no laboratório para pegar meu resultado negativo, viu? Negativo? Pelo que sei, pode vir e é um belo positivo. Positivo com P maiúsculo. Ai, Marisa, vai caçar outra vítima para tomar sangue, vai? Deixe-me tomar meu banho em paz e logo a gente se vê, vampirinha sanguessuga. Cruz credo, doutora, nem fala uma barbaridade dessas. Do jeito que São Vítor está cheio de bento, eu não ia durar 2 horas por aqui. As duas riram e se despediram. Ana fechou a porta, trancando-a por dentro. Sempre fazia isso quando ia para o banho. Tirou a roupa e mirou-se no espelho por uns instantes. Olhou o corpo de perfil e passou a mão pelo ventre. Sem chance, não estava grávida. Abriu o chuveiro e deixou a água quente, outro luxo bem-vindo para os médicos do HGSV, afagar sua pele. Grávida ou não, amanhã saberia. Lembrou-se de que teria um encontro às 10 horas com o doutor Mendonça. Teriam de trazer o equipamento reserva e empoeirado de ultrassonografia do subsolo 2 para a recém-criada área de obstetrícia do HGSV. Ana sorriu. Tinha muito trabalho pela frente. Tinha uma maternidade inteira para inventar em menos de 9 meses. Em 6, tinha de estar tudo em cima. Não sabiam como as mulheres apanhadas pelo quarto e maravilhoso milagre, se comportariam durante todo o período gestacional. Talvez dois ou três casos requeressem um parto de emergência, um parto fora de hora, lá pelo sétimo mês de gravidez. Sem sombra de dúvidas, haveria muito trabalho pela frente e também muito chorinho de bebê, se Deus assim permitisse.